você não é mais a mesma. Você mudou pra valer. E o sorriso de seus lábios não terei. Eu sinto um frio que vem do seu coração, mesmo nesse sol de verão. Apenas um suspiro e um olhar perdido. Porque as coisas são assim. Estamos perto um do outro, mas você está longe de mim. É tão fácil, mas é impossível dizer. Foi o tempo que tomou suas palavras. E hoje você parece uma boneca de cera, com sua cara triste, não sente os pingos da chuva. Em minha presença, sente também. Amiga, eu quero lhe mostrar que estou a seu. Que seu imenso vazio seja tomado pela vontade de criar e viver. Obrigado. Valeu.